Pode ser 27.1, nível de decolagem 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chama Torres, frequência 1, meia noite, do salário 2295, homem, eu vou ouvir isso. 245, autorizado Vitória, via rota do plano, nível 3, mesa. Paladão no zero, curva direita, saída da El, Leda, após Serra, Golfo Romeu. Transponder 5432, controle 119, decimal 3. 360, da El Leda, após Porto Seguro 5432 ao código transponda, 1935 ao controle do meu caminho. Correto, chamo pronto, vou me abastecer. Boa tarde. Controle. Boa tarde, Azul 27 ano 2, transfere sua escuta. Azul 27 ano 2, contato radar, submantém nível de voo no 70, saída Conde. 170 Conde, poderia coordenar 150 de final, por gentileza? 27 ano 2, autorizado, nível 150 final. Muito bem. Vítor, vento 090 graus, ano 29, autorizado pouso. Sigo pouso, pista 0, vou ver. Azul 272, voa direto Alfa Romeo 363. Direto 363, muito grato. 272. Qual é o Guardião 05? Guardião 05, prossiga. Autorizo o Guardião atender para o 1500 pés, através do Sul. O 1500 pés, autorizado. Bad é o 05, não recebo o modo Charlie. Checa o transponder. Prefeito 97, chamo Tetra Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 1251, alterna 1332, 3897, boa. Prefeito 645, 118, Galeão 330. Boa, 645, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via Índia. Ponto de espera 1895, ajuste 10 no 5 agora. De 15, via Índia, 1895, para a porta. Na 259, após o Boeing da Gol Livre retaguarda, livre, o feedback e acionamento de um táxi. Após o Boeing da retaguarda, o táxi está na 259. São 3283, formação em curso Quebec, autorizado Brasília, via rota do plano de voo, nível 360. Decola da 10, curva direita, sai da Arbor, elétrica. Transponda 5437, controle 120, correção 119, decimal 3543. 1645, boa tarde, Aline, decola piscina 0, vento 080 graus, 119. Aline, decola no 0, não tem, pode ser. Eu estou no elevador, guardião 05. Eu sigo, guardião 05. Encerrado, autoridade 80, só retorno no elevador, que é autorizado 10, finizela a 510 e aguarda autorização para seguir o aeródromo. Guardião 05, desça para 510 e chama a torre na frequência 118, sua lado 5. 118, chama lá. Para Zera Cruz autorizada no meu país, decola da 17, curva direita, corredor Axé. Transponder 0157, controle 120 decimal, posição 119 decimal 3. João 05, ajuste o altímetro no 015, autorizado da 300, cruzamento do eixo da aproximação da 10. Reposta, pronto para girar. Prepouso na pista 17, guardião 05, vento 080 graus, 119. Reposta na base para final, 017, sempre autorizado, cruzamento do eixo da aproximação da 10, guardião. Temos 3, 4 horas e 58, alternando o galhão. Ponto de espera 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 2019, 5, 1, 1, 9, 3, 5. 1935, boa noite, vocês. Salvador, boa noite, voo 1645. Voo 1645, contato radar, submanter nível de voo 360. Após 2000 pés, autorizado LEDA. 2000, voo LEDA para o 360, voo 1645. Tráfego Salvador, boa tarde, azul 2781, para a história da conquista, nível 1200, para a gente capotar. Azul 2781, formação agora Quebec, autorizado vitória da conquista, nível 1980, fala da pistola 0, curva direita, sai da água, elefa, após direto ou piló, após direto, transponde 5442, controle 1919.35. Vai checar a próxima informação. Então ficou a vitória da conquista nível 80, a decolagem da 1-0, controle da direita, foi da Ibori, transição dessa, após a pilar e direto a vitória da conquista. Transponda 5442 e transponda 5442 e controle salvador 119.35 a 2781. 2781, no contenimento correto, chame pronto para o chiveque acionamento. Chamará quando pronto para o chiveque acionamento 2781. Guardião 05, autoriza o guardião aproximar direto do pátio do Gré. Guardião 05, autorizado direto do pátio do Gré, 0090 graus com 121, reporta o solo controlado. Seja autorizado, não amará. Marcos Cabral, autorizado ingresso, reporta alinhado pronto, 17. Correcionar 62. 9.0.0. Canal 2259, autorizada a linha aí do Colégio Cruzeiro, 2090 graus, 12, não? Decolagem decolada 1090 graus, 12, não? Sim, decolagem decolada 1090 graus. Decolagem decolada 1090 graus, 2090 graus, 1, não? Autorizado, eu sou o Bravo. Tchau, eu sou o Bravo. Bandeira 05, solo foi 27, frequência livre, boa noite. O meu Golf Victor atualizado cruzamento da 17. Com 705 estabilizado. 1705, complete a aproximação, Chantone 118 decimal 95. 2195, boa noite. Decimal 35. 119, decimal 35, Oscar Bravo. Oi Salvador, boa noite com 1705, final no 0. Com 705, última aproximação, agora que está livre. 705. Com o sinal de Salvador para passar, Oscar, Oscar Bravo, a sua escuta. São Oscar, Oscar Bravo. Sobre condições visuais, 500 pés, ajuste 1015, corre 2 chaves. 6259, 5922, controle 119, 35. 35, boa noite, obrigado, 259, tá, sério, cruzou 1500 na Adael. Já é 6259, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, via saída da 360 via, 6259. 1645, chame sempre Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife, alternativo 3325, no 645, pode ir, uma bota. Gol 1705, autorizado com jupitão 10, vento 090 graus, 13, não? Livre pouso na coordenar pro Dimonte pra puxar na 6259? Alternativo, guarde, o 6259. 6259, autorizado por Edmótima. Ótimo, 6259, pronto. Sol 31, direito no 211. Direito 211, 705, boa noite. Sul 2712, 6208 milhas, correção. 59 milhas. Na teste do VR Salvador, mantenha nível 150, seu resultado é terminado no través de Conde, chame Aracaju, 120, decimal 3. Azul 2712. Prossiga, Azul 2712. 620 milhas, nordeste do VR Salvador, mantenha 150, seu resultado é terminado através de Conde, chame Aracaju, 120, decimal 3. Três, táxi total, ponto de espera da 1-0, via Fátima em Índia, ponto de espera 1895, altímetro 1-0, 705 após o Boeing, após o Airbus da TAM, ingresso Juliette com 05. Após o TAM, Juliette pro 05, 705 da Gol. Bravo, tem frequência livre presente. Então, 3283, autorizado a linha ainda com latitude 0, vento 080 graus, com 122. Ariane Colapso, 0, 3, 2, 2, 3. 4-3, solicita pushback de acionamento. Autorizado, chama o TAC 2781. Autorizado, chama o TAC 2781. Guardião 08, reporta pronto para decolagem, ajuste no 0 no 5, inicialmente para o sul. Isso já está autorizado, o táxi do Guardião 08 é para o ingresso. Sierra Victor 369 or by Sierra Victor 366 approach for runway 12. The Navita Charlie X-ray Echo, you will maintain Mari arrival to ETAP intersection. After ETAP intersection, shall have in Sierra Victor 366 to IOS receive of runway 10, Lima Vito Charlie X-ray Echo. After ETAP, Sierra Victor 366 Charlie X-ray. Apache 3, Apache 1 e Índia, Apache 2, Apache 1 e 0, 5. 15, autorizado táxi de Apache 3, Apache 1 até a Índia, ponto 7 1 no 0, torre 118, 95, azul 2, 7, 8, 1. Do 7 autorizado Galeão, via rota do plano de voo, nível 340. Pista no zero após a colagem, curva à direita, saída da El, Leda e Lune. Responda 5447, controle 119.35. Galeão 08, autorizado a linha E, quando pronto já, decolar. Da pista 17, o vento 090 graus, 109. Aliás, quando pronto, decolar, 107, Galeão 08. Torres, Salvador, boa tarde, relator 2781, ponto espera da 10, pronto. 2781, boa tarde, autorizado a linha E, decolar 10090 graus, 109. Livre, alinhar e decolar da 10 do 2781. Passa da palavra, 08. 08, autorizado, vento 090 graus, 109. Já da palavra, da 10. Galeão 08, decolou 45, curva direita no corredor axé, controle 119, decolou 35. 119, controle Galeão 08, já volto. Sou Galeão 08. 08, sob condições visuais, 1-10, ajuste 10, 1-5, reporta fora da barra. Reportará fora da barra, ser atualizado, o Guardião 08 solicita 500 pés sobre o mar. Cuidado, 500 pés. Brabo. Professor Salvador, vou no 866, boa tarde. Polo 866, já me identificação, desce para o nível 050, ajuste 10, 15, voando Mari, intercepta a chegada Mari e completa a via. Positivo, a 1015, desce 5000, possível com a dupla, senhor? Tem 3283, chame centro Recife, em 126.0, alterna 128.8. 360, 3283, boa. 119.35. Controle Salvador 119.35, azul 2781. 099, formação Quebec, autorizado para Confins, via rota do plano de voo, nível 360. Colando zero, curva direita, saída Arbor, elefa. Transponder 5460, controle 119, decimal 35. 60, autorizou para contínuo, decola down no zero, primeira cruz direita, árvore, eleva. 5460, transponder o controle 193, para o gol 1099. 1099, protegimento correto, após o próximo chega a final. É importante. Lima Victor Charlie Echo West, Echo, complete the post, contact the tower, 118-1995. 118-1995, goodbye. Tower, good night, Lima Victor Charlie Echo. Echo Come back on the other marker. Sierra Golf, já tinha identificação, mantenha nível 090, reporte unidade descida, ajuste no 015, voando a mais. Bruno 866, informa o tráfego, posição de 1 hora, 20 milhas rumo oeste, cruzando 070 para o nível 180, Alfa Tango 72. Retorno 866. Ayrton 781, informa o tráfego, posição de 11 horas, 19 milhas, rumo nordeste, cruzando 7.800 pés para 5.000 pés, um braço 737-800. Frente do tráfego azul 2781. Meia tráfego superado em altitude, desça para 2.000 pés, livre LS 8.0, reporte estabilizado. Livre LS 2.000, reporte estabilizado, só mais LS. Sierra Golf, desça para 3.000 pés, ajuste 1015. Vitor Charlie X-Ray Echo on the ground at 56, leave the runway, turn right, and confirm your parking area. Parking area, I don't know, what will number 2? 8.4 or 5. Charlie XA Echo call ground 121-SO1. Victor Charlie X-Ray Echo, 814. Ok, Lima Victor Charlie X-Ray Echo. Approve text via Alpha and come again before text with Juliet. Então, Eco Tango Índia, controle Salvador, aciona identificação, mantém apoio do VR Salvador, reporte unidade de descida, ajuste no 015. Autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1 em Índia. Próximo ao ponto de espera, torre 1895, altímetro no 0, no 5. Manda 0, 1-5, autorizado até o ponto de espera no 0, 0, 0, 7, 3, 1, 9, 7. Lima Victor Charlie X-Ray Eco, Route 9, Taxi Juliet. QLS, voo 866. 7, voo 866. Completa aproximação, Shantoi, 118, decimal 95. 315, tá bom? Salvador, boa noite, voo 1866, vai passar o Índia Serra. Voo 1866, boa noite, mantém aproximação, ainda 9 estado, ajuste ano 0, assim. 315, agora autorização, 866. Voo 1866, avistado no momento, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus, ou no 0 mais. Eu pouso no 0, no 866. Victor Charlie X-Ray Echo, approve tax. Juliet, April 1, taxiway Lima, Mike, in Quebec. On taxiway Quebec, maintain position and call tower, 118, decimal 95. Então, Salvador, buenas, 3197, próximo ponto de saída, 0, pronto. 3197, boa noite, reporte visual com Boeing Dragon em curta final para pouso no 0. Caso igual, Boeing Dragon. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter a pista no 0, tanto pista no 97. Após o Boeing, autorizado a alinhar e manter a pista no 0, tanto pista no 97. Victor Charlie X-Ray Echo, mantém position. Proceed to April 5, now turn left and proceed to April 1, taxiway Lima. Call again in taxiway Lima. Lima Victor Charlie X-Ray Echo. Roger, taxi straight ahead and then turn right to taxiway Lima. Solo 1281, chame de Santo Recife. Em 126.0, alterna 128.8. 1260, altera 1288, azul 2781. Papa Romeu, Mike Serra Golf, terça para 2010, livre LF, reporte estabilizado. Certo, para 2000, livre LF, reporte estabilizado. Papa Juliette, portão 4. Lima Zita Charlie aqui é Eco, approve Lima, Mike and Quebec. Complex Way Quebec, maintain position and call tower, 118.95. Cancelamento Gol 1099 na posição 8. Gol 1099 já autorizado, Quebec, Fernando Champagne. Feitura 97, decolada 04, chame controle Salvador em 119, decimal 35. Levando 97, vai na sala. Contra Salvador, vai na sala, levando 97, passando 2 de dezembro. 197, contato radar na decolagem, suba para nível 340, direto Leda. Vanda direto Leda, final 340, para 397. Evan, continue text straight ahead, text way Papa until 8.5, follow the module instructions. Do I have one, set up. Eco, please return. Good night. Do you call with Infero and Bia? Desça para 1.500 pés, ajuste permanece 1.0, 1.5, reporte visual com o campo. Passe o gol 1.099 com 3.33, 123 a bordo, alternativa Guarulhos. 1099, ataque setor, ponto de espera da 1-0, via, bate 1 em Índia. Ponto de espera 2, 8, 9, 5, altímetro no 0, 1-5. via parte India, 109, para Ponte Vedra, da 109, gol, 1099. Vamos aí, aliás, Campo Visto, Max Sierra Golfo. Sierra Golfo, complete a aproximação, Chantorre, 118, decimal 95. 185, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, gol 1168, informação Quebec. 1168, adicione identificação, disparo nível 050, via chegada Mari. Ajuste 10115. Identificou 050 via Mari, eu vou 1-1-1-1-1. Vou 1099, chama a torre. 1099, foi em 118, decimal 95, me liga com os dois, né? 895, me liga com os dois, obrigado, tá bom. 3197, super restritão nível 300 e chame Centro Recife. Em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife 300 vai chamar Recife. Vai nascer mais 7197. 3 novembro 57. Isso é conforme a rota do plano. Adiciona 5465, controle 119 decimal 35. Visado 360 via rota do plano de voo. Top novembro 857 primária, faz decolagem, dá 10, curva direita, daí ao Leda Irome, 5465 contra as quadras, 1935 na contra ele. Correto, no 705, chama o plano, puxa acionamento. Amarelo. Cancelamento Max Serra Golfo. Max Serra Golfo, plano instrumento cancelado, ajudou, autorizado curva esquerda, base pela direita, reporte final no 7. Vai passar na boa na 7, Max Serra Golfo.